Assim seja. Pai Celestial, sei que o Senhor é grande e não me julga, mas não consigo deixar essa culpa. Quando eles desceram e levaram meu filho, você sabe o quão desolado fiquei. Bebi até perder a razão. Mas no dia seguinte, o Senhor fez com que eu trouxessem de volta, ileso. Eu sou grato, sempre serei. Mas sei que às vezes pareço esquecer disso. Me perdoe. Claro, no fundo eu sempre soube que desde aquele dia algo mudou nele. Por isso venho até aqui. Quero confessar meus pecados. Demorei muito para aceitar. Ele não é meu filho. Eu sei. É outra coisa. Eu suspeito que meu filho de verdade nem deva mais existir. E mesmo com essa convicção, não consigo ficar triste. Eu prefiro do jeito que ele é agora. Eu já nem sei se tem alguém me ouvindo. Eu espero que não. Este podcast foi inspirado pelo mundo de XCOM. Texto e edição por Diego Maciel. Imagem do post por Fabiana. Música por Stanley Gavick. Mundos Apagados é uma iniciativa do site gaveteiro.com. Muito obrigado pela sua audiência e compartilhe com seus amigos.